O dia 2 de março na história. 1944. Casablanca, hoje um clássico do cinema, recebeu o Oscar de melhor filme. 1944. Pela primeira vez, a cerimônia do Oscar foi transmitida pela televisão. 1964. Os Beatles iniciaram as filmagens de Os Reis do Yeah Yeah Yeah, A Hard Day's Night. 1969. O líder do The Doors, Jim Morrison, escandalizou o mundo ao mostrar suas partes íntimas em um show em Miami, Estados Unidos. 1969. A aeronave francesa Concorde fez seu primeiro voo de teste, voando na França de Toulouse para Bourget. Esses são os fatos que fizeram o dia 2 de março entrar para a história. Tenham todos um bom dia.